estão chegando, eu volto já rapidinho, não saiam da melhor. A sua melhor companhia. Companhia. Rádio Princesa FM. O preço do café arábica abre esta quinta-feira em alta de 0,43%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.186,03 na cidade de São Paulo. O café robusta teve leve alta de 0,13% no preço, sendo comercializado a R$ 1.388,96. Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos aponta para baixa de 0,66%, cotada a R$ 117,21. Em Santos, a mercadoria é negociada a R$ 119,92, após baixa de 1,79% na média de preços sem impostos. A saca de 60 quilos do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,30, após alta de 0,32%. Os valores são do CEPEA. Reportagem Amanda Canelas. Espaço Cultural. Daqui a pouco, mais sucesso. Há 14 anos, a Maxcom tem como missão conectar você ao mundo com segurança, confiabilidade e máxima resiliência. Agora convidamos você a fazer parte da nossa nova evolução. Com o Chip Max, você pode trazer seu número de qualquer operadora, seja pós-pago ou pré-pago, e aproveitar ligações WhatsApp ilimitados, além de uma cobertura sólida em todo o território nacional. Junte-se à Maxcom e experimente a qualidade e segurança que você merece. Sexta-feira, dia 10 de outubro, na terceira idade, tem Marcos Paza. Fala, Marcão, sanfoneiro pé quente. Alô, moçada, atenção, Penápolis e toda a região. Olha, sexta-feira, sextou em Penápolis, Clube Renascer da Terceira Idade, a partir das 21 horas, dia 10 de outubro. Sexta-feira, 10 de outubro, Clube Renascer da Terceira Idade de Penápolis, tem Marcos Paz e banda. Simbora! E agora, meu bem? Tô chegando, moçada, alô, Penápolis, é sexta-feira, 10 de outubro, a partir das 21 horas, Clube Renascer da Terceira Idade. Mesas e ingressos antecipados, à venda na Secretaria do Clube ou pelo Pix. Para maiores informações, WhatsApp 18 997245221, Avenida Mato Grosso 491, no Jardim IP. Terceira Idade de Penápolis, vamos dançar, cantar, celebrar a vida, venha se divertir. E no domingão, a sanfona chora, chora na domingueira dançante, ao som da banda Fronteira 3, da cidade de Santa Fé do Sul. Terceira Idade de Penápolis, cada vez melhor. Cliente amigo, venha almoçar conosco no restaurante Jaibete. Várias opções de pratos: dobradinha, feijoada, galinhada, rabada e várias outras opções. Se preferir, Disque Marmitex 3652-2171 ou WhatsApp 99600-8913. Jaibete Restaurante, minha família servindo a sua. 107,9 FM. Enche o seu rádio de música. Cansado de planos odontológicos que prometem muito e entregam pouco? Descubra a diferença na Uniodonto. Compare a lista de tratamentos gratuitos dessas clínicas baratinhas com a Uniodonto. A Uniodonto oferece centenas de procedimentos, todos regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem custos extras. Na Uniodonto, você é atendido em consultórios particulares com urgência e emergência disponíveis em todo o Brasil. Vendas 18-3653-6217. Ou chame a gente no WhatsApp 14 997 70 18 35. Escolha Uniodonto e sorria com confiança. Eu quero tudo. Eu quero cá. Eu quero tuca, tuca, tuca, tuca, tuca. Eu quero tudo. Eu quero cá. Tuca Lages. Lages e treliças pesadas atendem em qualquer medida e em qualquer vão. E com a nossa laje, acompanha o projeto de montagem. WhatsApp 997826590. 997826590. Tuca Lages. Lages e treliças pesadas. Estamos no depósito do professor, onde você também encontra madeiras, telhas e batentes para a sua obra. Temos lajes e treliças em lajota ou isopor. Tuca Lages. Lajes e treliças pesadas. É o melhor para a sua reforma ou construção. Eduardo de Castilho, 1691, Vila Planalto. Anota aí o nosso WhatsApp: 997826590. 997826590. Tuca Lages, Lages e Treliças Pesadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos preços. Tá pra lá de bom. Galego Pneus. Se você está procurando um serviço de mecânica para o seu veículo confiável e eficiente, o lugar é Galego Pneus. Nossa equipe de profissionais experientes está pronta para atender às suas necessidades, desde revisões de rotina até reparos complexos, com equipamentos modernos e tecnologia de ponta. Galego Pneus. Alinhamento, balanceamento, pneus, escapamento, suspensão, freios, amortecedores, troca de óleo e limpeza de radiador do seu veículo. Galego Pneus. Avenida Irmãos Buranello, 991. Fone 3652-5353. E o WhatsApp 99798-5353. Penápolis. Na Casa de Carnes Cardoso, você encontra carnes de qualidade todos os dias. Carnes frescas, saborosas, ingredientes de qualidade que vai agradar toda a família. Casa de Carnes Cardoso, carnes de primeira qualidade com o melhor preço. Aos domingos, carne assada, a nossa deliciosa maionese e, se preferir, o kit de frango assado com o melhor preço. Casa de Carnes Cardoso, nossa família atendendo a sua. Rua Orestes Soares de Moraes, número 460. Cidade Jardim. Disque entregas 988-243680. Redes sociais @casa.d.carnes.cardoso @penápolis.acontece. Identificando. Esta é a Rádio Princesa do Eldorado. FM 107,9. ZYU 620. Canal 300. Uma emissora do Sistema Radicom de Comunicação. Transmissores. Sistema Irradiante. Instalado na Avenida Manuel Bento da Cruz, 634. Sala 1. Centro. Penápolis, São Paulo. CEP 16.300.011. Casa das Ferragens e Construção, no Trevo das Bandeiras, informa a hora certa. 8:12. Casa das Ferragens e Construção, tem tudo o que precisa para a sua casa. Tem máquinas, ferragens, ferramentas, tem elétrica, hidráulica, que tem também. Casa das Ferragens e Construção, aqui você se sente em casa. Atendimento personalizado. Avenida Marginal Rita de Aguirre Monteiro, 1130, no Trevo das Bandeiras. Telefone 36527989 ou 99782-6854. Casa das Ferragens e Construção. Sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. Muito bem, são 8:13 na Princesa. Você está ligadinho com a gente ontem, né? Quem completou mais um ano de vida foi o Jones, né? Parabéns aí de toda a família, hein, Jones? Aí no Piririnha, ligadinho com a gente, a Júlia, o Lucas, também o Edilson, a Rose, toda a família aí ligadinho com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho. 8:13, o Fábio no Piririnha também está ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho. O Fábio Trilhão, aí no Regina Célia, dona Tereza aí na Vila Aparecida também, estão ligados com a gente aí, muito obrigado pelo carinho. São 8:14. Não deixe de dar uma passadinha lá, hein, gente? É sabadão, viu? Sabadão lá na Drogaria do Laranja, hein? É, lá na Ossem, viu, gente? Tem uma ação bacana lá, né? Tem uma campanha muito bacana lá, né? Que você não pode deixar de aproveitar, viu? É, inclusive eu ganhei um presente personalizado, né? Muito legal. Deixa eu abrir aqui certinho aqui para passar para vocês, né? A campanha lá. Bom, o que que vai acontecer lá? Na Drogaria do Laranja, lá na Ossem, viu? É, todos os eventos acontecem lá na Ossem, viu? Lá no sábado vai ter a ação da Carmed, né? A Carmed é uma empresa, né, que tem produtos assim de muita qualidade, viu, gente? Então, na compra de qualquer produto aí da Carmed, né, você vai, ó, você pode comprar um hidratante labial, tem pasta de dente, né, tem BB spray, tem enxaguante bucal, tem protetor labial, né, muitos produtos. Então, qualquer produto que você comprar, né, da Carmed, você vai você vai ganhar aí, né? Você vai ganhar de presente aí um chaveiro personalizado. Ganha um chaveiro personalizado. Que bacana, viu? É Carmed, viu, gente? Na compra de qualquer produto lá na Drogaria do Laranja, lá na Ossem, viu? É, o pessoal vai estar lá no sabadão, lá, pra estar te orientando tudo certinho e vai ganhar aí um chaveiro personalizado aí da Carmed. Legal? São 8:15, você que tá ligado, muito obrigado pelo carinho. Tá chegando aí Nayara Azevedo. Da manhã. Será que eu vou me acostumar com outro beijo? Será que o domingo vai ser do mesmo jeito? E as coisas que eu fizer pra quem eu vou contar? Na madrugada fria quem vai me esquentar? Será que vai se acostumar sem a minha mensagem de bom dia? Com quem vai dividir o pão de queijo da padaria? Será que vai ter coragem de sair sozinha? Se sair não vai passar da esquina. Será que a gente se acostuma um dia a ficar longe um do outro? Pra quem já foi carne e osso, vai ser difícil aceitar ver alguém no meu lugar. Então para, respira, vamos acabar com essa briga. Então para e diga que eu sou o amor da sua vida. Será que eu vou me acostumar com outro beijo? Será que o domingo vai ser do mesmo jeito? E as coisas que eu fizer pra quem eu vou contar? Na madrugada fria quem vai me esquentar? Será que vai se acostumar sem a minha mensagem de bom dia? Com quem vai dividir queijo da padaria? Será que vai ter coragem de sair sozinha? Se sair não vai passar da esquina. Será que a gente se acostuma um dia a ficar longe um do outro? Pra quem já foi carne e osso, vai ser difícil aceitar ver alguém no meu lugar. A ficar longe um do outro, pra quem já foi carne. Princesa 107.9. Batuque na cozinha, se há no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, se há no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente, sempre dá em alteração. Batuque na cozinha, senha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, senha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. E o branco com ciúme de uma tal crioula. Deixei a cebola, peguei na batata. E o branco com ciúme de uma tal mulata. Peguei no balaio pra medir a farinha. E o branco com ciúme de uma tal branquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Mas o batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei o pé. Batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Eu fui na cozinha pra tomar um café. E o malandro tá com o olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fumo

Cláudio Estebanato, né? Tá no Big, tá ligadinho com a gente, aquele abraço, Cláudio, obrigado pelo carinho aí, ligado com a gente, muito obrigado pela sintonia. Tem uma gente ligado também, as meninas aí no Sabor Brasileiro, a Pátia, a Polia, a Vilma, aí em Araçatuba, muito obrigado pelo carinho, viu gente? São 8:25, a Mari em Rio Preto também, sempre ligada com a gente. Também o Miguel em Minas Gerais, a Nilvânia. Muito obrigado, viu? Um ótimo dia para vocês aí, sempre na sintonia. Minha mãezinha também tá ligada com a gente aí, né? Muito obrigado, viu, mãezinha? Meu paizinho, meu paizão, né? Aí o seu José Venâncio, aí na cidade de Jardim também. Ligados aí no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. E deixa eu dar um recado para você de Luciano Auto Center. Trabalha com alinhamento, balanceamento, motor, suspensão, escapamento, freio, embreagem, injeção eletrônica, troca de óleo, borracharia e elétrica. Luciano Auto Centers também trabalha com ar-condicionado, viu gente? Fica na Avenida Marginal Maria Chica, 1305, centro. Pode ligar também, viu? Pode deixar mensagem lá, pode agendar um horário com a equipe. 996-68-12-43 996-68-12-43 Luciano Auto Center, toda a equipe, eu, Luciana, Gabriela, o Gé, todo o pessoal bacana, muito obrigado pelo carinho, ligados com a gente aí. Muito bem, são 8:26, você que está ligado aí na nossa programação, deixa eu lembrar você também, né, da bicicletaria Pena Polência, alô Roberto, alô Michele, muito obrigado pelo carinho aí, sempre ligados na nossa programação e o Dia das Crianças chegando aí, né? Você que vai comprar presente aí, você não pode deixar de dar uma passadinha lá na bicicletaria Pena Polência, hein? Facilidade demais no pagamento. Você pode comprar e pagar até em 21 vezes, viu gente? 21 vezes, né? Facilitando aí aqui a página aqui, né? Mas hoje eu acho que eu tô meio com o cérebro tá meio bugado aqui, né? Tem dia que flui bem, rapaz, não abre nada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem dia que o cérebro não funciona, né, rapaz? Por que será, hein? Será que fica meio bugado? Acho que choveu, molhou o cérebro, né? Impossível. E o pai do céu, né? Você depender de máquina para algumas coisas é duro, porque você pensa uma coisa e a máquina faz outra, né? Que coisa. Bom dia das crianças, na bicicletaria Pena Polense, né? Lá você encontra bikes smart, elétricas, bikes infantis, bikes aro 29. Também você encontra bikes elétricas e acessórios para você personalizar a sua bike, viu gente? E eu já comentei com vocês, né? A questão de pagamento, para ficar tranquilo, porque divide até em 21 vezes, você não compra se você não quiser, porque a facilidade é a melhor do mercado, viu? A Secretaria Pena Polência oferece também o melhor preço da cidade em bicicletas aro 29, além também, né, de especialista, né, que vão estar aí pronto aí para consertos e ajustes aí da sua bike. Ela tem que rodar certinho, né? Facilita demais no dia a dia, né, gente? Anota o endereço: Rua Doutor Mário Sabino, 350. E anote o telefone também, 3652-4099, é no centro da cidade, viu gente? 3652-4099, você encontra a bicicletaria Pena Polência e toda a equipe, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho, um horário especial também aí no Dia das Crianças aí, atendendo você aí, legal? Muito bem, são 8:29, e deixa eu lembrar você também do Bazar Barateiro, viu? Bazar Barateiro, uma loja completa, né, que vai atender você com tudo carinho aí, né, atendendo aí o pessoal de Penápolis da região. Você pode dar uma geral aí, porque nós estamos na primavera, né, então houve uma mudança aí na estação, e é bom você já dar uma renovada aí no seu guarda-roupa também, né, deixar umas roupas mais leves, mais confortáveis para você. E você encontra no Bazar Barateiro, né? Roupas masculinas, como calças, camisetas e bermudas, além de pijamas, né? Não é aqueles pijama pesado, que esses são pijamas bem levinhos, bem fresquinhos, bem gostoso, viu, gente? Vários modelos, né? Para as mulheres, tem roupas femininas e lingeries para todos os gostos, além de roupas fitness, também para o seu treino. Tem vestido, tem saias, tem bermudas, tem lingeries, tem uma infinidade de produtos aí. E para sua casa ficar ainda mais perfeita, do jeito que você gosta, tem cortinas, capas de sofá, capas de colchão e cobrileito, além de toalhas de banho e lençóis para garantir aí o máximo de conforto. Preços baixos e qualidade de sobra é no Bazar Barateiro. Não perca tempo e garanta tudo isso agora. Só anotar o endereço e passar por lá, viu, gente? Anote aí. Fica aí na Rui Barbosa com a São Francisco, no centro da cidade. Rui Barbosa com a São Francisco, você encontra o Bazar Barateiro, que vende barato o ano inteiro. São 8:30 na Princesa, tem informação chegando, eu volto já rapidinho, não saiam da melhor. Rádio Princesa FM, a rádio que toca alegria. 107.9. O índice da Bolsa de Valores Brasileira, o Ibovespa, fechou a última sessão aos 142.149 pontos, com alta de 0,56%. Com a saída da ata do Fed e um provável corte de juros, a Bolsa Brasileira ganhou impulso com a Bolsa dos Estados Unidos. Especialistas afirmam que há uma incerteza sobre a questão do corte de gastos do governo brasileiro, com a possibilidade da contingência da MP 1303. Com as incertezas, pessoas realizam lucros, de acordo com analistas. Entre as ações em alta, destacam-se a da Desktop SA, com elevação de 9,91%. Já entre as quedas estão as ações da Braskem SA, com recuo de 15,29%. O volume total negociado na B3 foi de R$19.921 milhões. O volume total negociado na B3 foi de R$19.921 milhões, em meio a 3 milhões de negócios. Os dados da Bolsa podem ser consultados no site da B3. Reportagem Amanda Canela. Daqui a pouco, estamos de volta. Atenção Penápolis e região, o mês é outubro, mas a festa das Jarbas Móveis já começou. É o aniversário antecipado das Jarbas Móveis. Estamos comemorando 29 anos de tradição e qualidade. E quem ganha o presente é você. Venha conferir a maior variedade de imóveis da região. Aproveite! Entrega e montagem rápida e gratuita. Até 18 vezes sem juros para planejar o seu lar e descontos de até 15% à vista. Aniversário antecipado Jarbas Móveis. Corra e garanta o seu presente de 29 anos. Rua Amazonas, número 24, Centro. Você procura peças de automóveis de qualidade e preço justo? Então venha para JK Peças e Acessórios. Nossa loja oferece uma ampla variedade de peças para todos os modelos e marcas de veículos, como faróis, maçanetas, lanternas, tapetes, vidro retrovisor, vidro para-brisa e muito mais. JK Peças e Acessórios. Peças novas, acessórios e serviços de qualidade. Venha nos visitar. Rua Doutor Mário Sabino, número 35, Centro. Ligue 3653-3263 ou WhatsApp 3652-3263. JK Peças e Acessórios, onde o seu carro é nossa prioridade. Em casa, na rua, no carro, só da Princesa FM. Novo Lojão. O Novo Lojão não vende apenas cal, cimento, louças, tintas, metais e acessórios. No Novo Lojão, você compra sonhos. Sonhos de ter uma casa confortável, aconchegante, moderna e segura. Novo Lojão, casa, construção e acabamentos. Novo Lojão, lugar de bons negócios. Em Barbosa, Avenida Dona Ricardina, 577, Centro. Em Penápolis, Rua Fernando Ribeiro de Barros, 485, Centro. Fone 18-3652-3738 ou 991-35-1010. Norte Ferro Serralheria. Trabalha com bancos, grades, mesas, escadas, grades, móveis metálicos, portão de corredor e soldas em geral. Arte Ferro Serralheria. Fone Whats 18 991 40 88 64. Avenida João Fattori, número 400, incubadora 3, box 18. Arte Ferro Serralheria. Siga-nos nas redes sociais. Serralheria Arte Ferro ponto plis, sob a direção de Rodrigo Teixeira. Arte Ferro Serralheria. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. Muito bem, são 8h34, às 9 horas, a nossa mensagem do dia. Você que tá ligado com a gente, tá chegando a Alcione. Show da manhã. Está aqui. Princesa 107.9. O tempo passa o dia inteiro, eu fico a te imaginar. Um desejo de poder de novo te encontrar. Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver. De você, minha inspiração. você aqui. Tá difícil ficar sem você. Vem tomar conta de mim. E vou continuar sonhando. Não sei até quando terei que esperar. Só você não vê que eu estou chorando. Resistindo a tua ausência, eu volto a respirar. O meu tempo está se acabando. Uma vida inteira está a se passar. Mentiras e verdades estão se misturando. Só peço que escute o que eu vou falar. Te amarei mil vidas se preciso for. Mas em apenas uma me dê a mão. Te amarei mil vidas se preciso for. Mas em apenas uma me dê a mão. Em algum lugar vivo escondendo turma do pagode, pensando em você, Valéria Costa, Mil Vidas e também Alcione, Mil Ébano, é 8h47, às 9h, a nossa mensagem do dia. Você que tá ligadinho com a gente, continue participando aí, viu? Deixa eu dar um recado para você aqui de Galego Pneus. Alô, Arnaldo, toda a equipe, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho ligados aqui na nossa programação, hein? Galego Pneus, trabalha aí com alinhamento, balanceamento, pneus, escapamento, suspensão, freios, amortecedores, troca de óleo. Também trabalha aí com a limpeza do sistema do arrefecimento, a limpeza do radiador do seu carro, viu? Você que tá ligadinho com a gente, que é um item importantíssimo aí, viu? Passa muito despercebido, né, gente? Mas fique tranquilo que em Galego Pneus tem uma equipe especializada, né, que vai cuidar bem do seu veículo aí, viu, minha amiga? Você que mora no sítio, chácaras, fazendas, você da cidade, só dá uma passadinha lá em Galego Pneus, fica na Avenida Irmãos Guranello, 991, aqui em Penápolis, saída da Forquilha. Anote os telefones para você entrar em contato: 3652-5353, 3652-5353. Anote o telefone do WhatsApp, fica fácil, hein? Gravou o primeiro número, grava o segundo também: 997-98-5353. Fácil, hein? 997-98-5353. Galego Pneus, Arnaldo, toda a equipe, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho, ligados aí na nossa programação. São 8h48 na Princesa. É você que tá ligadinho com a gente aí, muito obrigado pelo carinho aí. Tô recebendo o cardápio aqui da Água na Boca, restaurante e sorveteria, aí na Avenida Irmãos Guranello, 1031, hein? Do ladinho aí de Galego Pneus aí, viu? E o cardápio tá assim hoje, hein? Tem arroz, tem feijão, tem porco no tacho, tem estrogonofe de carne e também salada. Marmitex da pequena, da média e também da grande, hein? Água na Boca, restaurante e sorveteria, do lado da sorveteria, viu, gente? Tem sorvete de palito, sorvete de massa, você pode montar o seu sorvete também. Tem sorvete parafuso, a molecada adora, garotada, né? Também tem pote de sorvete de 1 litro, 2 litros, tem potes de 5 e 10 litros também para você que trabalha com festas e eventos. Você gosta de sorvete de açaí? Também tem lá, viu? Você pode acessar também as redes sociais e encontrar aí Água na Boca, restaurante e sorveteria. Arroba Água na Boca Penápolis. Ficou fácil, hein? Muito bem, anote o telefone, os telefones estão interligados, tanto vale para a sorveteria, como também vale para o restaurante. 3652-7180, 3652-7180 e o 991-68-5441, 991-68-5441, Água na Boca, restaurante e sorveteria. Toda a equipe, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho ligados com a gente. São 8h50 na Princesa e eu volto já rapidinho, trazendo muito mais pra vocês. Não saiam da melhor. A sua melhor companhia. Companhia. Rádio Princesa FM. Programa que agiliza o atendimento por especialistas no Sistema Único de Saúde vira lei. A medida provisória que estabelece o programa Agora Tem Especialistas foi sancionada. A proposta tinha sido aprovada no Congresso no final do mês passado. O objetivo do programa é aumentar o número de médicos especialistas nas regiões mais carentes de profissionais e diminuir o tempo de espera no atendimento oferecido pelo SUS. Isso com a ampliação da oferta de prestadores privados, que em troca terão uma redução dos tributos federais. Essa renúncia fiscal está calculada em R$ 2 bilhões ao ano a partir de 2026, mas os procedimentos já começam agora em 2025. Policlínicas e laboratórios especializados que aderirem ao programa vão oferecer atendimento a pacientes do SUS. Dessa forma, a expectativa é diminuir a espera por cirurgias, exames e consultas. Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos médicos especialistas está concentrada no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Espaço Cultural. Daqui a pouco, estamos de volta. Antes de falar, escute. Antes de reagir, pense. Antes de criticar, espere. Antes de orar, perdoe. Antes de desistir, tente. Um bom antes sempre favorecerá um maravilhoso depois. Dia das Crianças na Bicicletaria Penapolense. Confira nossas ofertas incríveis: bikes Smart elétricas, bikes infantis, bikes Aro 29 e muito mais. Também temos baterias para bike elétrica e acessórios para você personalizar a sua bike. E não se preocupe com pagamento. Parcelamos em até 21 vezes. A Bicicletaria Penapolense oferece o melhor preço da cidade em bicicletas Aro 29. Além disso, nossos especialistas estão prontos para fazer consertos e ajustes para você. Venha nos visitar. Rua Doutor Mário Sabino, 350 Centro. Telefone 3652-4099. Em casa, na rua, no carro. Só da Princesa. Alô, ouvintes da Rádio Princesa do Dourado, eu sou Alexandre Lopes. E eu sou Aline Lopes. Todos os sábados apresentamos o programa Bem-Aventurados. Das 7 às 8 da manhã. Esperamos por você. Creio em ti, meu Deus. Apoio Cultural. Penasoft Sistemas. Açaí do Largo. TKM Peças e Acessórios. Saí de Elétrica e Ar-Condicionado. Água na Boca Restaurante Sorveteria. Comida caseira. Uma delícia. Todos os dias um cardápio diferente. Ambiente aconchegante, amplo e moderno. Aberto das 10 às 14 horas. Água na Boca Restaurante Sorveteria. Avenida Irmãos Buranello, 1031. Disque Entregas 99168-5441. Água na Boca Restaurante Sorveteria. Ao lado da Papelaria Millennium. Eu sou soro positivo. Tenho vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos. Mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância. Um projeto Andi e Unicef. FM, a estação no clima. Muito bem, são 8h55, já estamos de volta, é o show da manhã, até as 10, trazendo aí o melhor da música para você. Você que tá ligadinho na nossa programação, muito obrigado pelo carinho aí. Vamos dar sequência trazendo Zezé de Camargo e Luciano com Vanessa Camargo, Eu Nasci Pra Te Amar. O sucesso está aqui. Princesa 107.9. Coração, se me

Muito bem, tá aí a Maiara e Maraíza, sorte que você beija bem. César e Paulinho com Zeneta e Cristiano. Pegou na cabeça, hein? É tijolada, hein, rapaz? Derruba, hein? Tem Zezé de Camargo e Luciano, né? É Zezé e Luciano e Vanessa Camargo, hein? Essa música também tocou muito, hein? É, essa música aí, uma música também sensacional, né? Sensacional. Tá aí, né? É, eu nasci pra te amar, essa música, né? 94 na Princesa, você que tá ligadinho com a gente, nós vamos te dar um recadinho aqui antes, né? Se não dá tempo, então um recadinho para você, daqui a pouco a nossa mensagem do dia para você tá ligado com a gente. Já chegou já o cardápio? Já posso falar do cardápio? Já? Muito bem, então chega no cardápio aqui de Jean Bente Restaurante. Rogério Bente, muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo aí, são 9:04, daqui a pouco a mensagem do dia. O cardápio hoje tem costelinha no tacho, hein? Batata dorê, tem filé de frango na mostarda, arroz e feijão. Marmitex da pequena, da média e também da grande, você pode ligar, viu? Liga. Anota os telefones para você entrar em contato com Jair Bente e Restaurante. 3652-2171, 3652-2171, também tem o 3652-7295, 3652-7295 e o 99600-8913, Jair Bente Restaurante. São 9:05, você que tá ligadinho com a gente, e deixa eu dar um recado para você também da JK, viu? JK Peças e Acessórios, viu? Você que tá ligadinho com a gente aí, muito obrigado pelo carinho. Tá procurando peças e automóveis de qualidade, preço mais justo do mercado? JK Peças e Acessórios, viu? Uma loja completa, ampla, com muitas variedades de peças para todos os modelos e marcas de veículos. Tem faróis, maçanetas, lanternas, tapetes, vidros, retrovisor, vidro para para-brisa, né? É, também tem aí produtos, né? Para acessórios, por exemplo, passar um pretinho no pneu, comprar aquele shampoozinho também para o carro, né? Ah, eu quero comprar aquele sachêzinho, né? Que dá aquele cheiro super agradável. Você vai encontrar lá também, viu? Fica tranquilo, dá uma passadinha por lá. Rua Doutor Mário Sabino, número 35, no centro da cidade. Você pode ligar? Claro que pode. 3653-3263. 3653-3263. Quer mandar mensagem? 3652-3263. 3652-3263. 3263, JK Peças e Acessórios, onde o seu carro é a nossa prioridade. São 9:06. É, um abraço para os meninos aí. É o Giovanni, também o Marcos, tem o Jean Ratinho, toda a turma aí, viu? Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho. São 9:07, daqui a pouco a nossa mensagem do dia e eu volto já, tem informação chegando. Rádio Princesa FM, a rádio que toca alegria. Alegria. 107.9. Programa que agiliza o atendimento por especialistas no Sistema Único de Saúde vira lei. A medida provisória que estabelece o programa Agora Tem Especialistas foi sancionada. A proposta tinha sido aprovada no Congresso no final do mês passado. O objetivo do programa é aumentar o número de médicos especialistas nas regiões mais carentes de profissionais e diminuir o tempo de espera no atendimento oferecido pelo SUS. Isso com a ampliação da oferta de prestadores privados, que em troca terão uma redução dos tributos federais. Essa renúncia fiscal está calculada em 2 bilhões de reais ao ano a partir de 2026, mas os procedimentos já começam agora em 2025. Policlínicas e laboratórios especializados que aderirem ao programa vão oferecer atendimento a pacientes do SUS. Dessa forma, a expectativa é diminuir a espera por cirurgias, exames e consultas. Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos médicos especialistas está concentrada no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Essa programação tem o apoio cultural das empresas.